pedra! Mas levo tudo comigo! Hoje à tarde eu apresentei pra minha esposa o nosso meu herói de infância, o John McClane. Quem claro. Conhece o John McClane? Claro. Motherfucker of our. Yippee-ki-yay, motherfucker. Exatamente, cara. Meu herói de infância, velho. Eu não tinha visto os filmes, eu botei logo o terceiro, que eu acho que é o melhor, que é o que ele faz com o Samuel Lee Jackson, cara, que filme fantástico. Ela não conhecia John McClane? Não. Ela não conhecia o John McClane. Porra. Ela não conhecia nada, ela viu o quarto que saiu no cinema. Mas ela não viu nenhum dois, nem. Ela começou pela merda, então. É tipo Rock 4. Ei, não, o quarto é legal. Pra mim, o quarto ele fecha. Ah, não, o quinto que não presta. É o quinto que quinto é ruim. Quinto é lixo, o quinto é lixão. Ah, mas perante o primeiro, cara, o primeiro é magnânimo. O primeiro e o terceiro, pra mim, são foda. É, o terceiro meio que trouxe a luz Samuel Jackson, mas o Samuel já era foda desde muito antes, desde o Pulp Fiction. Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. No documentário que eu vi, isso do Samuel Jackson, ele fala, cara, que se não fosse pelo Duro de Matar, talvez não seria muita coisa, não. Porque ele mesmo se surpreendeu com a própria fama depois do filme. Eu acho que é porque ele já estava em voga e chamaram ele, que já estava muito estourado assim nas internas e resolveram colocar ele num blockbuster. Mas de qualquer jeito, aquele cara ali, ele ia fazer sucesso, ia fazer barulho de qualquer jeito. No Django, caralho, meu irmão. Eu odiei aquele cara com todo o meu coração e toda a minha alma, assim, tipo, filho da puta. E é ele, né, pô? Ele faz muito filme bom, cara. Ele tá fazendo até agora esses filmes aí novos dos Vingadores também, tá fazendo um papel foda lá. Nick Fury. É, gosto muito do papel dele no Nick Fury. Massa pra caralho. Vamos ver agora se eles vão tentar um hack, dizem que vão fazer um remake. Do quê? É, porque tu sabe que o Nick Fury original mesmo, ele é branco. Ele não é preto. O Nick Fury preto foi meio que um remake que a própria Marvel fez por dentro das histórias dela. Não sei, cargas d'água, ele escolheu que o Nick Fury ia ser preto. Só que o Nick Fury original, ele é branco e ele é centenário. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial e tá vivo até o dia de hoje. Cara, também disso. E parece que estão querendo aí fazer um remake do personagem, entendeu? Então, eu não sei quanto tempo ainda. Lógico, na franquia Vingadores ele ainda vai continuar, porque já é emblema. Mas talvez em algum outro filme que tiver da série, pode ser que entre aí um Nick Fury novo. De repente um coroa aí. Que merda, velho, se fizer isso, na boa. Não, cara, é escolha do estúdio, né, cara? Até porque o personagem original é diferente. Eu não tô criticando o Samuel Jackson, cara, mas é aquela coisa, é tipo o rei do crime no Demolidor. O rei do crime, ele é branco. E botaram um cara negão, cara, aquele negão até que morreu agora. Agora não, né? Tem um tempão já que ele morreu. O Duncan lá, que fez Espera de Milagre, que fez vários filmes e tal. E ele fez o Fiction também. Eu não lembro o cara dele do Pulp Fiction. Ele não era o chefe do... Não, Samuel Lee Jackson. Não, o negão que vocês estavam falando aí. Ele não era o chefe do... Caraca, do... cara do filme que a gente acabou de falar. Ah, ele... Que ele até tomou no rabo. É, ele é o famoso Marcellus Wallace. Exatamente. Marcelo, ele que é o cara que fica sendo enrabado por aquele malandrão lá. Exatamente. Aí até tá que... ligado. É, o John McClane, que é o boxeador no Pulp Fiction. John McClane, que é o boxeador. Caralho, que merda. Caralho, meu Deus. Bruce Willis, pô. Bruce faz o papel do boxeador no Pulp Fiction. É personagem maior do que ator, né? Foda. Ele vai lá, ele pega uma Hattori Hanzo, uma espada original dos ninjas, pra salvar o rabo do... Tentar salvar, que já tava fudido, né? Consegue desarmar a situação lá e deixa o cara que tava enrabando o negão à mercê do negão. Aí que nem a frase antológica que o negão fala, né? Eu vou ficar medieval no seu rabo. Isso é um dos vários coaches que tem no Pulp Fiction, tem vários outros, né? Muito bom, muito bom. Heavy Metal do Senhor, Sebastião Carlos, é o que a gente vai falar hoje. E aí, gente, é brincadeira. Somos apenas um cast. Estamos aqui com o Sebastião Carlos. E aí, tudo bom? Heavy Metal do Senhor, caralho. E o senhor Ulisses? Olá, boa noite! Pera aí, gente, hoje né, já deu pra sentir como é que vai ser, né? Nós vamos falar sobre o cangaço. Maria Bonita, Lampião, o último cangaceiro vivo, 25, e assim a gente vai seguindo. Vamos lá, vamos começar. Gangorra no playground, do céu com santos que já foram homens de pecado. E aí, gente, o que foi o cangaço? Então a gente podia começar falando da origem, né, cara? Assim, o que vocês acham que foi a origem do cangaço? Assim? Cara, umas paradas que eu li é que dizia que na época, que eu não vou lembrar de datas, os policiais lá do Nordeste eram analfabetos, burros e muito violentos. E isso acabou dando origem, assim, para as pessoas mesmo que formarem uma milícia, tipo, abandonar a vida que tinha e entrar para uma milícia já formada. Eu não sei dizer bem o que é a origem. Era uma revolta popular referente às péssimas condições de vida mesmo que tinha no Nordeste. Mas eu acho que é de tudo um pouco isso. Tem um lado social, tem um lado da galera que também queria aproveitar porque não devia ser um local muito, muito bem vigiado. Como em toda a região do mundo onde é um local muito distante, muito inóspito, não devia ter assim, uma presença da lei muito efetiva. Bandoleiros, uns dizem, outros falam que não, que eram justiceiros. Mas na minha opinião era de tudo um pouco. Eu acho que a origem do cangaço é muito mais antiga do que a própria ideia do cangaço, sabe? Você pode chamar um pedaço disso de cangaço, assim, mas tipo, eu considero a ideia tipo, do Dom Quixote, por exemplo, não é um cangaceiro no fim das contas, entendeu? É um cara que quer fazer justiça com as próprias mãos, só que é um cangaceiro engraçado, assim. Cara, adorei a definição. Não, e outra coisa, se você for ver, por exemplo, nos outros estados, você tem uma figura que é parecida com o cangaceiro. Assim, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a figura do gaúcho clássico, não o gaúcho que... Mas o gaúcho clássico é um cara que faz justiça com as próprias mãos. O gaúcho de hoje faz justiça com a mão, com a boca, com um monte de outras coisas. E então... faz justiça. Dá pra fazer justiça. Tomara que não tenha nenhum gaúcho. Mas assim, e tipo, você vê esse mesmo cara em várias situações, entendeu? Você vê, por exemplo, sei lá, o Giuseppe Garibaldi. Pra mim, ele é um cangaceiro. Assim, tipo, a ideia dele é mais ou menos a mesma. Justiceiro, que vai e mata pessoas e comete crimes e tal. Então, eu acho que a ideia do cangaço é muito mais antiga do que o cangaço em si. Só que, em alguns lugares, eles são glorificados, né, sabe? Mas, assim, como é no Nordeste, assim, eu acho que tem essa coisa, esse preconceito mesmo, sabe? E por isso que é tão forte essa coisa deles serem bandidos também, entendeu? Mas vamos pegar aqui uma origem clássica, que deve ter sido um copy-paste de um livro de história. Aqui está dizendo nas interwebs que no Nordeste brasileiro, no século XIX, na verdade ele está falando do século XVIII para o século XIX, violentas disputas entre famílias poderosas e falta de perspectivas de ascensão social numa região de grande miséria, que é até hoje, levaram ao surgimento de bandos armados gerando o fenômeno do cangaço. Cangaço é a denominação dada ao tipo de luta armada ocorrida no sertão brasileiro no final do século XVIII. Mas assim, cara, se você for parar pra pensar, tipo, todos os coronéis daquela região tinham seu exército particular, entendeu? E aí, às vezes, por exemplo, até o próprio Lampião, às vezes ele trabalhou pra esses caras, assim, fez o que eles queriam fazer. Eram como se fossem feudos, né? Pequenos feudos. É, como se fossem pequenos feudos, entendeu? Então, tipo, eu acho que a origem não é só essa coisa da diferença social, assim. Às vezes é um exército mesmo para poder fazer justiça com as próprias mãos, entendeu? É tipo, tem várias nuances, assim, dessa coisa. Não é apenas um modelo de cangaceiro, eu acho. É por isso que esse negócio de traçar a origem é mais complicado. Puxando bem pro lado leigo, é isso. Juntou uma galera descontente com alguma coisa ou a fim de se aproveitar. Uhum. Não vamos julgar aqui o que foi, o que deixou de ser. Vestir um couro da cabeça até os pés. Andaram amarrados e foram atacar. Não, a gente não tá falando dos gaúchos mais. Não, pô, não é assim também. Tem que dizer, isso era típico, a vestimenta era típica da cultura nordestina. Eu sei, eu tô sacaneando, mas tem uma parada, eu não sei se é verdade isso daí, depois eu vou até dar uma pesquisada melhor, que dizem que o design do chapéu dele era inspirado em Napoleão, é verdade, sim? Cara, eu nunca ouvi falar. O que eu sei é que o Virgulino Ferreira, né, o Lampião, foi mais famoso. Além de ser um exímio atirador, ele também era um ótimo costureiro. Quando ele estava assim no acampamento, ele estava costurando a Dolan, tipo, a dar pro pessoal do bando dele, entendeu? Aquelas estrelas, né? Era dele, ele que fazia. Ele era muito vaidoso. Agora, eu não sei de onde vem aquele chapéu em forma de Napoleão lá, eu não sei se é... Eu duvido muito que seja cópia da Europa. Eu acredito que aquele ele deve ter alguma utilidade no terreno. Cara, bom, não sei, mas assim, o que eu ouvi falar é que tinha sido uma cópia, ele tinha pegado o design do chapéu de Napoleão, que ele achou bonito, enfim. Não sei se ele quis se inspirar também em Napoleão. Mas assim, além do Napoleão, vocês conhecem mais alguém, assim, algum bandoleiro desses famosos? Tinha o 25, que é o último Napoleão vivo. O último cangaceiro vivo. Tinha um Louro Furioso, alguma coisa assim. Diabo Louro? Diabo Louro, exatamente. Tinha esse aí também. Aí tinha o Pancada também, que era outro cangaceiro famoso, dono de bando. E eu acho que só isso aí que eu conheço. E tu, Sérgio? O que eu conheço são os que foram mais retratados nas artes, né? Por exemplo, Corisco, que eu soube que ele existiu. Ele foi do bando Lampião. Porra, e... Corisco era foda. É, e ele foi retratado naquela HQ do Hugo Pratt, famosa, o Corto Maltês. Tem uma história que o Corto Maltês vem no Brasil, na Bahia, e ele encontra o Corisco, o bando do Corisco. O Lampião já estava morto, já estava preso, eu não lembro. E eles acabam vivendo umas aventuras aí, é bem legal, cara, a história. E também conheço, mas aí já vai pra parte da ficção, que foi citado no livro do Jorge Amado. Aliás, Jorge Amado falou muito sobre cangaceiro. Naquele livro Capitães de Areia, uhum. Tem um dos... O Capitães de Areia é sobre uma gangue de meninos, né? Meninos de rua, no final do século XIX, que eles fazem pequenos furtos, ficam na vadiagem nas ruas de Salvador. E um dos garotos lá, o apelido dele era Volta Seca. Ele era do sertão. E ele, o sonho dele era ser cangaceiro. Então, volta e meia, quando o Jorge Amado vai descrever a Volta Seca, a parte da história dele, ele cita muito. Cara, eu assim, nessa minha pesquisa nessa semana eu vi vários, mas eu queria falar de dois que eu não conhecia. Que um é o Jararaca. Caraca. Vocês viram sobre ele? Não. Pô, é Jararaca, cara. A história do Jararaca é muito foda. Eu nunca tinha ouvido falar. Assim. Ele era de uma cidade de Alagoas, que eu não vou lembrar o nome agora. Aí ele foi, se alistou no exército. Quando ele se alistou no exército, ele foi pro Rio de Janeiro. E ele lutou nas revoluções todas, assim. Ele lutou na Revolução Paulista de 1924 e tal. Aí desistiu da vida e resolveu ser cangaceiro. E aí foi aceito no bando do Lampião. E eles foram tentar invadir a cidade de Mossoró, que fica lá no, acho que no Rio Grande do Norte. E aí, pô, foi ferido na batalha e tal. E aí a lenda, pelo menos, assim, ninguém tem certeza disso, diz que os policiais foram lá enterrar ele vivo, esse tal de Jararaca. E aí, aqui vem a grande coisa. É, o artigo que eu tô lendo aqui, ele fala que as pessoas acreditam que ele é santo. Se você rezar no túmulo dele, ele faz todo tipo de milagre, assim. Ele, pô, tem alguns milagres aqui no artigo, assim, falando que, por exemplo, ele vendeu pra mulher o número da Mega Sena. Cara. É, mas tem muito isso, santos populares. Tem um monte de coisa assim, cara. O Jararaca é foda. E vou rezar pro Jararaca qualquer dia. O Jararaca é foda. É o melhor, cara. E o próprio outro é o Zé Baiano. Zé Baiano, é esse eu ouvi falar. Não, eu não conheço, não vi. Que ele, o que ele fazia? Ele tinha um ferro. Eu vi até a foto aqui na internet, assim, do ferro dele. Quando a mulher tinha um cabelo curto, ou usava uma saia curta demais, ele pegava o ferro em brasa e queimava o rosto da mulher. Agora, inicial o nome dele, JB. Mas esses caras eram da mesma época? Chegaram a 50, por exemplo, esse Zé Baiano, ele era do bando do Lampião ou ele era de outro bando e volta e meia se cruzava? Pois é, o Zé Baiano em particular, ele foi recrutado pelo Lampião para controlar o centro da Bahia, assim. Ele era do bando do Lampião e como o bando foi crescendo muito, ele ficou responsável pela cidade de Angique, região ali, que é uma região estratégica e tal. Olha só, aqui tá dizendo que as origens do cangaço remota à Feira de Santana, na Bahia. Uhum. Isso aí é bem no finzinho do século XIX. Aí estão citando aqui um tal de Lucas Evangelista. Ah, eu já sabia isso também. Que é esse cara que surgiu em Feira de Santana, que ele é tido como um dos primeiros cangaceiros. Mas tu falou dos cangaceiros aí, como é que é esse tal de Pancada? Ele fez de vez? Cara, o Pancada eu não achei muita informação. Eu achei esses dois últimos, o Diabo Louro e o Pancada, através do último Lampião vivo. que é o 25, que eu esqueci o nome dele agora. Último cangaceiro vivo. Cara, o que vai ter de urro do Chewbacca vai ser foda. Tipo, o cara é inteligentíssimo, escuta a história dele. Devido à agressão policial, à falta de controle da polícia, ele entrou pro cangaço, ele largou tudo, largou o nome dele. Era o sexto filho de oito, e foi pro cangaço e começou no bando do Diabo Louro, se eu não tô enganado. Que era já era um dos subordinados de Lampião. Uhum. E tipo, ele começou fazendo história, entendeu? Até que ele passou pelo Pancada, que era um subordinado mais acima do bando de Lampião. E depois foi aceito no bando principal. Caraca. E a partir daí que praticamente ele começa a registrar. Ele fez registro, né? Em registro. A registrar a vida do Lampião. Ele fala que Lampião era um cara extremamente católico. Acordava todos os dias, meia hora, faltando meia hora para as 5. E todo o bando se ajoelhava e rezava. E a partir daí ele vai contando a história todinha da vida. Começa da partir daí mesmo, da vida dele com o Lampião. Ele fala que o Lampião tinha uma colher de prata pura. Assim, de que toda vez que alguém servia alguma coisa pra ele, essa pessoa tinha que comer primeiro. E tipo, por ser uma colher de prata, se tivesse algum veneno, o gosto em contato com a prata dá diferença na boca dele quando ele botasse. Então isso já era medidas pra ele não ser envenenado. Muito inteligente. Cara, muito inteligente. E a história de vida desse cara é mais foda ainda, porque depois que... Ele não só não foi morto lá onde Lampião foi, eu esqueci agora o nome. Como é o nome, Ulisses, hein? Foi em Egito, eu acho. Depois que o Lampião foi morto, ele não foi morto porque ele foi pegar umas armas e munições. Depois que ele passou 4 anos preso, ele não ficou fazendo, ele ficou 4 anos estudando. Dos 4 anos estudando, quando ele saiu, ele, através de um contato, se tornou policial. Depois de um tempo, um juiz, aí um vereador, descobriu que ele era policial, acionou um juiz e queriam tirar ele, né? Porque o cara era escangaceiro. Aí o chefe da polícia falou que, cara, é o seguinte, ele é o meu melhor profissional. Aí o juiz e o político lá ficaram assim, cara, então vamos pegar ele, bora fazer um concurso. E só quem vai ficar na força é quem passar. O cara pagou 2 professoras pra ensinarem ele, parou de sair pra festa, parou de curtir, estudou que nem um desgraçado. Quando chegou no dia prova da primeira fase, ele foi o primeiro. Legal. Tipo, o cara se manteve. Ele, hoje em dia, ele tá vivo e aposentado como funcionário público. Que maneiro. Essa história do tal do 25? É, continuando dele era 25. Porque ele entrou no dia 25 de não sei o que lá. Por ele ter entrado nesse dia, o nome dele ficou sendo 25. Meu nome é Virgulino, apelido Lampião. Tá, vamos falar do Lampião. O que eu sei mesmo é que ele foi... Eu acho que o pai dele foi morto por um policial, quando ele era muito pequeno, né? E aí, depois disso, ele ficou com essa fama de... com essa raiva de policial, né? Como é que ele chamava? Os macacos, eu acho. E aí ele entrou num bando, no bando de um outro cangaceiro, que eu não vou lembrar o nome agora. Ele se sobressaía por ser um exímio atirador. Ele era muito bom, apesar de ser cego de um dos olhos, né? Ele era um exímio atirador e sabia comandar bem o bando dele, né? E acabou que ele foi fazendo o bando dele ali naquela região do Agreste da Bahia, de Pernambuco e tal. E o grupo foi crescendo, assim. Uma das características principais do grupo do Lampião foi o primeiro grupo cangaceiro a aceitar mulheres, né? Então, assim, primeiro com a Maria Bonita e tal. E teve várias mulheres, assim, que foram fotografadas que elas saíam elas viajavam mesmo com os cangaceiros. E isso era uma coisa interessante, assim, porque elas realmente atiravam, não eram só pessoas que participavam, assim, ficavam por trás dos confrontos e tal. E eu vi na internet, tinha uma profecia do padre Cícero que dizia que Lampião seria invencível enquanto ele não andasse com mulheres. E aí, pra variar, colocam nas mulheres a culpa do Lampião ter morrido. Ia ter que sobrar pra alguém. Ia ter que sobrar pra alguém, né? Tem umas frases do Lampião aqui que eu acho muito interessante, que ele fala bem assim, olha a frase do cara. Quando eu cubro um macaco na mira do meu rifle, ele morre porque Deus quer. Se Deus não quisesse, eu errava o alvo. O Lampião nasceu em Serra Talhada, Pernambuco, em 1898. Ele era meio que revolucionário, cara. Ele tinha umas ideias contra o governo, contra a organização social, principalmente como era no Nordeste, a questão do coronelismo e tal. Mas isso lá na frente acaba caindo por terra, que ele acaba se aliando a alguns coronéis e fazendo alguns serviços para ele. É interessante notar também dele que, além dele ser um ótimo atirador, ele também tinha muita habilidade na faca. E se não me engano, não um tipo de golpe, é como se fosse uma ginga que eles falavam. Que é o seguinte, o cangaceiro ele nunca anda com a faca à mostra na frente da cintura. Ele sempre anda com a faca nas costas. Não sei se vocês conseguem imaginar um cinto. Sim, eu consigo imaginar. Vou contar a história sobre isso. E o coldre é virado para as costas, pro cockpit, digamos assim, né? Nunca fica na frente. Por que isso? Por dois motivos. Primeiro, ele não quer que ninguém saiba que ele tá armado de arma branca. É meio para pegar de surpresa. E o segundo, a característica dessa questão da faca, é que ele colocava o coldre. Geralmente o coldre você coloca com o cabo da faca virado para cima. Até para ela não cair, né? A questão de gravidade, ela fica sempre encaixada. Só que eles colocavam o coldre com a ponta da faca virada para cima. Porque existia um manjinho que eles faziam o seguinte, eles estavam desarmados em atacar alguém, então ele segurava, meio que segurando as costas, ele pegava com a mão como se fosse puxar, e se por acaso alguém sacasse que ele ia puxar um punhal, uma faca, e quisesse segurar o braço dele, com a outra mão ele puxava o verdadeiro cabo da faca e furava o cara. Uhum. Ou seja, era um drible que ele fazia, um embuste para poder se dar bem nas brigas de faca. Tem também a questão que ele, depois, o Alistair deve estar falando melhor, quando teve o conflito que ele teve com a Volante, é isso, Luiz? Com o bando de Prestes? Com a coluna Prestes. Na verdade, assim, eu ia falar disso porque ele foi contratado mesmo pelo governo para poder correr atrás da coluna Prestes, né? Mas só que acabou que nunca teve essa tal batalha, né? Porque o Lampião pegou o dinheiro e vazou pro meio do mato. E deixou o Prestes, assim, eles nunca se encontraram de verdade, né? Mas quem contratou ele? Foram os coronéis? Foi o governo? Foi o governo mesmo, foi o governo, acho que da Bahia. Ele foi lá e pagou. Assim, o bando Lampião, ele pegou o dinheiro e não combateu o Prestes. Né? Mas teve outros bandos que combateram mesmo. Tem no livro da filha dele, fala o nome de vários bandos de cangaceiros que combateram a coluna Prestes. Mas o Lampião não. Filha do Lampião? Não, filha do Prestes, a Anitta Leocádia Prestes, que era até historiadora. Ah, tá. É. Inclusive a Anitta Leocádia, que foi pra Alemanha junto com a mãe. Bom, whatever. E assim, você tá falando dessa parada, Sebastião, mas assim, isso era uma coisa que era muito presente pra mim, esse negócio das facas. Porque a minha cidade em Brasília era uma cidade que tinha muitos, muitos nordestinos, né? E assim, e eles sempre andavam armados, sabe? Os mais corajosos, assim. Na rua, né? Na rua, assim, e assim, rolava muito, muito duelo mesmo. É uma coisa arraigada. Então, por exemplo, se você chamasse um cara de fresco, cara, ele levava aquilo muito a era sério. Era morte, velho. Então, e é uma característica bem forte do nordestino mesmo, sabe? Essa coisa da vingança. Qual seria a consequência dos ataques direto do cangaço? Porque assim, o que eu dei uma lida aqui rapidamente é que os primeiros bandos eles agiam nas cidades, por exemplo, Feira de Santana na Bahia, outros que agiam em Sergipe, Paraíba, mas o Lampião ficou famoso no Nordeste inteiro justamente porque ele saiu da Bahia e começou a atacar as cidades em torno do Nordeste inteiro, ele virou o chamado terror do Nordeste. Quais foram as consequências? Além, lógico, eu fiquei sabendo que o governo botou a polícia atrás deles, a chamada Volantes, que eram ajuntamentos, né, de policiais. Eu achei engraçado. Era a força policial da época. Parece que só conseguiram pegar ele na base de emboscada, é isso mesmo? Quando ocorreu a morte dele? Foi na emboscada mesmo. Como falei, quando ele tava. Era ele, Maria Bonita e, se não me engano, mais nove. Entendeu? Mais nove cangaceiros e um monte de policial em volta cercaram ele no. Acho que a beira do rio, né? Do lago que ele estava, tem até o nome, acho que é São Francisco o nome do rio. E meteram a bala, cara. Bala de todo canto, não teve pra onde correr. O que eu acho engraçado não, o que eu acho interessante é que quando mataram ele, por exemplo, mata bandido hoje em dia, pelo menos aqui em Manaus, eu acredito que no Rio seja um pouco diferente, você matou, pega o corpo em terra, né? Os policiais, os volantes, decapitaram eles, sabe, pegaram uma estante, começaram a botar as cabeças, assim, uma em cima das outras, assim, na estante, junto com as armas, com as vestimentas. Isso eu achei bizarro, cara, pra época, assim, pô, o cara. Não, mas aí tem um motivo lógico. Eles querem mostrar pra todo mundo que o cara, mataram o cara, né? Eles decapitaram as cabeças e colocaram na água com cal pra conservar. E fez a ronda no Nordeste inteiro, mostrando, ó, tá aqui, a gente matou mesmo, e é isso aí. Lampião virou meio que um mártir nessa época. Depois acabou ficando mais como uma figura histórica mesmo. Vocês consideram que, analisando que ele, a luta dele era realmente uma causa egocêntrica, egoísta dele mesmo, apenas visando o dinheiro, ou que ele realmente tinha alguma ideia revolucionária, alguma coisa assim? Eu acredito que no início começou o fato de vamos tentar botar, nós somos da terra e vamos, nós sendo da terra nossa, vamos fazer as nossas leis. Eu acredito que no início ele pode ter começado, como todo cangaço em si, mas depois não... Mas depois a filosofia se perdeu, não, né? Não tinha como, ele tava lutando meio que contra o progresso, entre aspas, como você entende progresso. Mas é ao mesmo tempo que se modernizavam as coisas, evoluíam os estudos, ele meio que era contra, entendeu? Porque ele era muito racista. Cara, eu não sei se era assim, porque o Zé Baiano, por exemplo, era preto, entendeu? Ele tava no bando dele. Era negão mesmo. Assim, acho que a questão é mais complicada do que essa, você acha? Porque o Eric Hobsbawm, um dos maiores filósofos do século XX, ele cunhou um termo chamado banditismo social. E ele identificou esse banditismo social em várias culturas, né? E é sempre a mesma historinha, assim. É um cara que é um justiceiro e aí ele vai lá e se redime numa morte gloriosa. E por causa dessa morte gloriosa, todo mundo vai lá e endeusa ele, assim. Então, se você vê, por exemplo, que foi, por exemplo, João de Santo Cristo. Foi um cara que sofreu de banditismo social, entendeu? Toda a história do João de Santo Cristo fala dessa história de como o cara sofreu, ele tentou ser bom, aí alguém foi lá e traiu ele, e aí engravidaram a mulher dele, comeram o rabo dele, aí no fim ele morre de um jeito glorioso e ele vira um herói, entende? É essa mesma narrativa está presente em várias culturas. Então é muito complicado você entender isso, porque quando passa o tempo você tem essa tendência em usar os caras, tornar os caras heróis mesmo, entendeu? Essa coisa do cangaço também ela foi comprada pelos cientistas sociais, assim, esse povo das humanas, como um exemplo de um cara que lutou contra o regime e tal. E eu não acho que tenha sido isso também, cara. Eu acho que foi muito mais oportunidade de ficar rico. Eu também acho isso. Eu chego à conclusão que foi... Ele pode ter aproveitado essa ideia que devia ter em voga. Eu até acredito que ele tenha interesse, seja um pouco, nessa ideia, mas no final das contas era uma coisa totalmente do bando dele mesmo, de querer subsistir de alguma maneira. Que eu acredito que seja isso mesmo. Pois é, os caras tinham um tesouro enorme, sabe? É porque eu digo da parte filosófica, porque o que levaria uma pessoa daquela época a abandonar tudo pra se tornar cangaceiro, entendeu? É uma oportunidade, eu acredito que eles viam como uma oportunidade de mudar de vida e de melhorar de vida. Assim como o tráfico de drogas no Rio. Tanto é que o 25 fala, as regras, as leis do cangaço são duras, rígidas, mas porém são justas e ninguém reclama. Então, você não virava... Os cangaceiros, eles não eram cangaceiros porque não tinham muito pra onde ir. Eles gostavam de ser cangaceiros, eles gostavam do estilo de vida. Eles viram comer mulher pra caralho. É... Não, mas eles estupravam mulher pra caralho. Deviam comer também. Assim, a receita básica de um ataque: chega na cidadezinha, matam todos os homens, tacam fogo, dependendo da casa que eles não gostarem, e estupram todas as mulheres. Maneira viking. Maneira viking mesmo, cara. Além do saque normal que eles fazem, saqueavam ou deixavam a cidade em chamas ou totalmente arregaçada mesmo. São os homens mortos e as mulheres defloradas. E na pisada, vendo os cangaceiros na pisada, danço com sucesso na pisada de Lampião. Olha a pisada, tum tum tum tum. Olha a pisada, tum tum tum. Mas assim, como é que acabou o cangaço? Com a morte de Lampião, não foi? Dizem que foi quando pegaram o Lampião, né? É porque a partir daí que mataram ele, meio que ele era referência, foi perdendo a força. Não é que acabou, mas assim, caiu bastante o índice. Tanto é que foi um golpe forte, digamos assim, no movimento. O último bando de cangaceiro reconhecido é justamente o do Corisco, desse que eu citei mais cedo, que era um subgrupo do bando de Lampião. E ele foi pego, teve fim finalmente em 1940, olha isso, cara. Já na metade do século XX, foram realmente terminar com isso. E detalhe, a mando do Getúlio Vargas. Ele disse que ele tinha baixado a lei lá, não queria mais saber de banditismo, das barbaridades, enfim. E acabou que o cangaço teve seu fim aí nessa época. Isso é importante, né, cara? Porque se você for pensar na cabeça do Getúlio, ele era um cara que tava querendo modernizar o país, né? Então tava querendo acabar com essa coisa agrária e tal. E precisava acabar com esses focos de legalidade, né? Para ele é importante acabar com o cangaço. É foda. Quando o governo federal quer, ele faz as coisas. É, quando ele quer, ele faz. Dizendo que Lampião não tivesse sido morto, tu acha que existiria hoje? Ou ele acabaria assim que Lampião, já com a idade avançada, morresse? Cara, existe hoje no sul do Pará, entendeu? Existe hoje no interior de Goiás. Existe hoje em tudo quanto é lugar. Existe hoje no Rio de Janeiro. Véio. Não acabou. Acabou o movimento cangaço, beleza. Mas foi por uma decisão política de acabar com o movimento cangaço. Mas assim, esse modelo de banditismo social continua existindo até hoje. Eu lembro muito dos revolucionários da Venezuela, da Colômbia, lá, né, na mata, que faziam a mesma coisa que os cangaceiros faziam, só com objetivos mais políticos. Mas enfim, acabou que virou uma história, virou uma lenda. E tá aí na literatura e nas artes também, né? Eu vou citar rapidamente aqui um filme que eu vi. Já tem mais ou menos umas duas semanas, o nome é O Baile Perfumado. Conta a história justamente do bando de Lampião, cara. Muito bem retratado, o ator parece muito mesmo. Mas é bibliográfico? É, assim, eu não sei se a história realmente ocorreu com o Lampião, mas até onde eu vi, o que salta muito à vista é que a representação da época, da maneira como eles matavam, como eles guerreavam, tá muito verossímil, cara. Eu não sei se realmente essa história ocorreu. Eu sei que tem muita literatura de cordel, né, cara? Sim, bicho. Eu conheço essas histórias todas pela literatura de cordel. A história do Zé Baiano, a história do Diabo Louro. Essas histórias todas eu já conhecia mesmo por causa da literatura de cordel, né? E, assim, na música, cara, tem muita referência ao cangaço, né? Tem muitos filmes também, né? O Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Muito difícil de digerir, mas impressionante assim, que tem aquele personagem que toca um baixo, assim, é o cangaceiro. E ele é inspirado no Corisco, que vocês falaram hoje, né? Aquele cangaceiro lá é inspirado no Corisco. Tem aquele cangaceiro, Severino de Aracaju, que é o do Alto da Compadecida. Exatamente. Quando mostra o passado dele, mostra ele quando criança, um policial entrando na casa dele e matando o pai dele na frente dele, entendeu? Então eu achei que fosse uma paródia com o Lampião. Bom, uma certa homenagem que o autor fez pra ele. E eu tô lendo uma coisa aqui agora, cara. Sabe aquela música Corda Maria Bonita? Dizem que é pra Maria Bonita do Lampião também. Finalizar aqui. Isso não é nem coisa de cangaceiro, é coisa do sertanejo mesmo. É, muitos deles têm patuá. Que basicamente, alguns deles são consagrados ao cara ter corpo fechado. Isso aí, cara, eu vi naquele filme Canudos. Tem uma parte que Canudos, o primeiro general da República, ele tenta invadir Canudos. Aí ele subiu no cavalo pra tentar invadir naquele estilo medieval mesmo, com a espada em punho e o exército atrás. Cara louco. E tinham dois sertanejos, bandoleiros de Canudos, que eles estavam no meio da caatinga mirando pro cara. E um deles falou: pô, tu vai atirar no cara essa distância? Ele falou: vou. Mas esse cara, o fulano de tal, o general, disse que ele tem o corpo fechado. Ele falou: ele pode ter corpo fechado, mas eu descobri qual é a do patuá dele. Ou seja, a parada do patuá é que se você... quando você tem um patuá, é tipo um encantamento. Tem alguma coisa que você não pode fazer, que senão você fica desprotegido. Em alguns você não pode se envolver com mulheres. Ou você não pode, por exemplo, ele não vai estar te protegendo enquanto você estiver se alimentando, então você tá com o corpo aberto. Sensacional. E desse cara aí, o sertanejo, ele falou pro outro: eu descobri o que mata esse filho da mãe. É chifre de bode. E é isso que tá aqui dentro. Ou seja, o cara tinha feito uma munição especial com chifre de bode picado e chumbo. E ele dá um tiro no cara e ele consegue matar o cara. Isso é histórico, cara, existiu. E o cara morre defiando, ele leva um tiro na barriga. Aí corta a cena, ele tá numa cama, né, morrendo mesmo, deve ter morrido de hemorragia interna, no mínimo. E ele olha pro alto da igreja lá, da cruz, justamente da igreja que tava em Canudos, tá tocando o sino das 6 horas da tarde, os caras rezando, e ele morre. E aí termina a história do cara que foi morto por causa que ele violou a regra do patuá dentro do corpo fechado. E aí, mais algumas considerações? Cangaço pra mim, perante tudo que essa última pesquisa que eu fiz agora, seria assim, o western, o faroeste brasileiro. Eu acho que seria assunto pra 20 podcasts, assim, cangaço. É muita coisa pra falar e muitos cangaceiros com histórias maneiras, assim, pra contar também. Mas com certeza é um tipo de literatura que eu vou buscar atrás, cara. Pra quem não conhece sobre o cangaço, vale muito a pena você correr atrás. Tem um monte de vídeo no YouTube, um monte de documentário no YouTube, vale muito a pena assistir. Fica aqui uma pequena lista que eu vou dar de alguns filmes e livros. Livros tem Capitão de Areia, né, que eu já citei antes, O Cangaceiro, de 1953, e Corisco, O Diabo Louro, de 1969. Em filmes tem Lampião e Maria Bonita, um filme de 82, Cangaceiro Trapalhão, olha os Trapalhões falando sobre cangaço também. Caraca, meu irmão, eu não conhecia não. Esse filme é legal pra caralho, o Didi ele encontra o Lampião. É verdade, esse filme é muito bom. Eu acho que isso, esse ainda é do meu tempo. É bacana, assista. Mandacaru, que é uma novela que passou, se não me engano, na Rede Manchete. Pô, é verdade, caraca. Muita nudez, muita mulher gostosa pra caralho também. Bons tempos. Baile Perfumado, que é esse filme que eu falei, né? Que eu não sei se é autobiográfico. Canta Maria, uma minissérie. O Lamparina, outro filme. E Cordel Encantado, de 2011, uma minissérie. E não esqueça do Deus do Diabo na Terra do Sol, do Valmir Rocha, que é foda. Acorda, Maria bonita. Levanta, vem fazer o café. É isso. É isso aí, ficamos por aqui. Ulisses, qual é o nosso blog? O nosso blog é apenas um cast, um numeral.blogspot.com.br. Então fala tu o e-mail. É apenas um cast@gmail.com. Um no numeral, não esqueça. Tô pra fazer uma musiquinha igual aquela do Jô Soares, sabe? É sem acento, é numeral. Vou bolar alguma coisa aí pra Sebastião mostrar pra vocês. Vou bolar uma pra essa tua memória, pra te dar cabeça de peixe porque tá foda. Falou, galera. Falou, galera. Até mais. Tchau.